existe proteção pra coração que foi traído. Um seguro que protege contra amor bandido. Eu me entreguei, só me lasquei. Fui vítima de um golpe, nem os 30 podem pagar o prejuízo. Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí. E se ela me fez de palhaço, de mesa, otária é minha vez de iludir. Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí. Em boca solta na balada, na resenha lá de casa, agora senta pra assistir. Alô, Goiânia! Priscila! Oi, gente! Fala, Diego! Portal do Arrocha! Eu me entreguei, só me lasquei. Fui vítima de um golpe, nem os 30 porres pago o prejuízo. Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí. Se ele me fez de palhaça, de besta, otária é minha vez de iludir. Enquanto essa dor não passa, vou usando outros corações aí. Tem boca solta na balada, na resenha lá de casa, agora senta pra assistir. Enquanto essa dor não passa, que ela causou em mim. Hoje eu sou consequência das duras ações que ele causou em mim.